Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil, o nosso programinha de rádio onde você encontra poesia, filosofia, reflexões e boa música popular brasileira. Hoje vamos abrir o programa com Edith Wharton, que um dia disse assim: existem duas formas de espalhar a luz. Ser a vela ou ser o espelho que reflete a vela? Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Numa de minhas recentes discussões sobre a mediocridade da programação de rádio e TV, mais uma vez eu ouvi a previsível explicação. É o povo que pede baixaria. A gente coloca no ar a porcaria que o povo quer. Pensei muito nesse assunto e concluí algumas coisas. Primeiro, como explicar os dois fenômenos da indústria fonográfica de 2003, hein? De um lado, a Eguinha Pocotó, aparecendo durante 2 meses na maioria dos programas dominicais, com direito a Esta é Sua Vida e homenagens pelo disco de ouro. Tocando na maioria das rádios e sendo o grande sucesso do carnaval, vendeu milhões. De outro lado, um fenômeno chamado Tribalistas, que apareceram apenas num especial veiculado na Rede Globo de madrugada. Nada de programas dominicais, não deram entrevistas, não fizeram shows e venderam milhões. Andando pela rua 25 de Março, em São Paulo, encontramos centenas de barracas vendendo os discos piratas dos Tribalistas. E quem é que você acha que está comprando esses CDs, hein? Todo mundo, inclusive quem comprou o Pocotó. Ai, que saudade dos meus anos 60. A gente já era uma barra no tempo do rock, no Blue Riviera. A gente já era tempo do Blue Riviera. Você com seu rabinho de cavalo, me contando que a sua mãe não lhe deixava sair na garupa da lambreta pra dançar no Blue Riviera. Sacudia os ossos no tempo do rock, no Blue Riviera. A gente sacudia o rock do Blue Riviera. Com toda essa moçada da pesada que hoje tá com 30 anos ou mais e já não deixa cair como no tempo da lambreta sem saia no Blue Riviera. E eu digo Blue Riviera, Blue Riviera. Nos meus olhos e ouvidos, da sala enfumaçada por onde foram meus amigos queridos. E eu digo Blue Riviera, Blue Riviera. Pão, a carne, o sangue, o vinho, meio das lembranças do passado, eu não estou sozinho. Você ouve Blue Riviera com Sá Rodrigues e Guarabira, um blusão lascado, relembrando um tempo que já era passado no começo dos anos 70. Nessa época, foi formado o trio Sá Rodrigues e Guarabira, que gravou 2 LPs na Odeon, Passado, Presente, Futuro e Terra, em que eles promoviam o rock rural. Naquela época, Sá e Guarabira foram premiados pelo jingle para Pepsi Cola Só Tem Amor Que Tem Amor Pra Dar. Esses caras fizeram a trilha sonora da minha juventude. Eu digo Blue Riviera, Blue Riviera. Nos meus olhos e ouvidos, da sala enfumaçada por onde foram meus amigos queridos. Eu digo do passado, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Talvez o povo não queira baixaria. Talvez queira opção. É claro que eu vou receber e-mails irados de gente que julga tribalistas porcaria, mas isso é outra discussão. O fato é que os caras dizem que programam baixaria na rádio e TV porque o povo gosta e liga pedindo baixaria. Mas quem são as pessoas que ligam para rádios e TVs, hein? Serão uma amostragem da sociedade brasileira pela qual podemos determinar o gosto musical do brasileiro, hein? Você liga para rádios e TVs pedindo para tocar isso ou aquilo, hein? Conhece alguém que liga? Duvido. A quase totalidade das pessoas que entende música como manifestação cultural não liga para rádios. Simplesmente não tem tempo nem disposição para pegar o telefone e pedir para que toquem uma música. E assim, a teoria, quem programa as rádios é uma minoria que não representa o gosto musical do brasileiro. E de tanto a rádio tocar porcaria, a massa inerte conhece a porcaria. E se familiariza. Familiaridade gera confiança. E logo a massa inerte passa a gostar e compra. Daí os programadores entendem que o povo gosta. E tocam mais. E as gravadoras investem mais. E dá-lhe pocotó. Educando o povo a gostar de pocotós, constroem o sucesso do pocotó. E daí vem a dúvida. Na discussão sobre a mediocridade cultural do brasileiro, o que é que vem primeiro, hein? O ovo ou a galinha? Não sabe, né? Pois é. Na discussão sobre a cultura brasileira, tudo que a gente ouve é o silêncio. Falam nas minhas costas coisas que eu não vou saber, escondendo os meus olhos livros que eu não posso ler. Quanto segredo ao pé do ouvido o vento leva pelo ar, pássaro ferido que não pode mais voar. Cartas, cartões, postais, recados vêm de longe para me dizer que hoje em dia o silêncio é de ouro. Como serão as terras que eu não posso visitar? Devem ter me esquecido amigos que eu não posso ver. Longe de mim o canto que eu precisava tanto escutar, que é da varanda grande de onde eu costumava olhar. Um pôr de sol brilhante de uma terra boa de viver. Quem levou de mim esse tesouro? Você está ouvindo O Silêncio é de Ouro com Sai Guarabira. Luiz Carlos Sá, do bairro de Vila Isabel, desde jovem interessou-se por música, tocando violão e começando a compor aos 17 anos. Sua primeira canção gravada foi Baleiro, em 1965. Ainda em 65, trabalhou com o grupo Teatro Opinião e participou do show Samba Pé de Passagem, em que se apresentaram, entre outros, Aracide Almeida, Baden Powell e MPB4. Devem ter me esquecido amigos que eu não posso ver. Longe de mim o canto que eu precisava tanto escutar, que é da varanda grande de onde eu costumava olhar. Um pôr de sol. E toda essa confusão recente de escândalos de corrupção, CPIs e acusações que temos visto me faz lembrar de uma tese que defendo com unhas e dentes. A solução e o problema do Brasil é a mídia. A mídia, criando mitos e modas, é a solução quando investiga com seriedade e ética. Dissemina as melhores práticas e combate as piores. Educa e motiva para o conhecimento. A mídia é a solução quando exibe as mazelas, mas também aponta as responsabilidades e soluções de forma positiva. Quando critica, mas constrói. Quando erra, mas assume. Em cada olho fechado rola um planeta desorientado, onde não cresce nada além do medo. A mídia é problema quando exibe as mazelas pelas mazelas, pois mazelas dão audiência. Quando tripudia sobre a ética. Quando permite que a mediocridade e a ignorância sejam adotados como padrão estético ou de comportamento. Quando discute a forma e esquece o conteúdo. Quando é mal educada e deseduca. Quando esquece as lições do passado e repete velhas fórmulas e velhos pensamentos, emburrecendo o país. Para me dizer que hoje em dia o silêncio é de ouro. imprensa também era usada antigamente para construir fortunas e conquistar o poder político. Mas, pelo alcance limitado, pela demora na distribuição, pela necessidade de saber ler e entender que a imprensa escrita exigia, o seu impacto era restrito. Mesmo o rádio, que só exigia capacidade de ouvir, tinha no entretenimento o seu grande poder. Hoje, até mesmo um analfabeto liga a TV e pensa que entende. Tudo é superficial. E esse superficialismo explica as dificuldades do Brasil. Ele torna possível que velhos bandidos disputem e ganhem eleições. Que música, literatura e arte de péssima qualidade vendam milhões. Que a violência seja utilizada como ferramenta para dar audiência. Que mentiras sejam disseminadas como verdades. O problema do Brasil é a mídia, pois a solução também. Andei terras do meu reino em vão, por senhora que perdi e por quem fui descobrir. Não me crer mais rei, aqui me encerrei. Sou cantor e cantarei. Quem procuras de amor morri. Ai, dor que no meu peito dói, que destróis assim de mim. Bem sei que eu achei e que adiantou a dor, mas me queimou, pois por não saber de amor, ela ainda rainha está. Ela está em seu castelo, olê, olê, olá. Ela está em seu castelo, olê, seus cavalinhos. Ora peçam que apareça, pois por... Você está ouvindo Margarida, com Gutenberg e Guarabira. Com essa música, que interpretou com o grupo Manifesto, Guarabira venceu em fins de 67 a parte nacional do 2º Festival Internacional da Canção, da TV Globo, no Rio de Janeiro. Gutenberg e Guarabira, filho de Pastor Batista, cresceu ouvindo Luiz Gonzaga no rádio. Mudou-se em 66 para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como boy de escritório de contabilidade. Em seguida, começou a produzir musicais para a TV Tupi Carioca, como Bibi ao Vivo e Blota Júnior. Mas uma pedra não faz mal, olê, seus cavalinhos. E ainda corre pelo mundo, ouçam só por um segundo que eu acabo de vencer. Retirei pedras de orgulhos, majestades. Deixei todas de humildades, de amores sem reinado. Ela então se me rendeu. Eu já fui rei, já fui cantor, já fui guerreiro. E agora enfim sou companheiro da mulher que apareceu. Que apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Que apareceu a Margarida, olê. Seus cavaleiros, parará, olê. Seus cavaleiros, parará, parará, parará, parará, parará. Então recebo um e-mail de Carolina Brizola, brasileira que vive em Cabo Verde, na África. Diz assim a Carolina: felizes são vocês, os brasileiros, que têm uma gama variada de programas e podem se dar ao luxo de criticar. Cá, no Cabo Verde, temos somente 3 canais, sendo um estatal, um privado e um pirata. Esse pirata retransmite a Rede Record, do Brasil. Curiosidade, o pirata chega a liderar a audiência. Sua programação, através do Cidade Alerta, chega a causar problemas. Explico. Cá temos somente uma faculdade, fato que obriga os cabo-verdianos a estudarem no estrangeiro. E o Brasil sempre foi uma das melhores opções. Com a violência apresentada no Cidade Alerta, muitas famílias têm impedido que seus filhos optem pelo Brasil, pois entendem, de forma generalizada, que lá vivem uma verdadeira guerra civil. Quem escreveu isso foi Carolina Brizola, que vive em Cabo Verde, na África. Eu tô doidinho por uma viola. Mesmo que eu... Você ouve ainda Ed Ed Rock, a música que certamente foi responsável pelo título de rock rural, que Sá Rodrigues e Guarabira receberam. Zé Rodrigues tornou-se um grande compositor de jingles e músicas como Casa no Campo, gravada por Elis Regina. Sá também continua trabalhando com jingles publicitários. Guarabira lançou seu primeiro livro de ficção, O Outro Lado do Mundo. Com sorte, você pega um show deles. Tinha que tocar inteirinha, porque esse chub-down-down do final é o máximo. Pois bem, aí me escreve o Jorge Monteiro de Lima. Viajava pelo interior do Tocantins, visitando as praias de rio da região. Chegamos a um lugarejo pacato, perto de Gurupi, chamado Peixe. Era gostoso acordar de manhã na pequena pousada aos sons do jumento despertador que pastava na rua. Ali, conversando com uma nativa, admirado pela tranquilidade do lugar, eu afirmei: gostei daqui, é bem tranquilo, quase não tem violência. E ela retrucou: você está enganado, aqui é muito violento, você não vê na televisão? Fiquei tão chocado com a situação, que nessa hora eu tive a consciência do papel da mídia, e em especial da televisão, na formação do caráter do nosso povo. A importação da violência urbana, dos grandes centros para todo o interior do país, mudando o estilo de vida dos povoados pacatos, na imbecilização do nosso povo. Pois bem, a Carolina escreve falando da imagem do Brasil na África. E o Jorge escreve falando da imagem do Brasil no interior do Brasil. Ambos citam a mídia, especialmente a TV, como o principal instrumento para a construção da percepção que o mundo tem do Brasil. Fala a verdade, é possível vender um produto falando mal dele, hein? Como apresentar o Brasil para os brasileiros e estrangeiros, se tudo o que temos para mostrar é o motoqueiro atropelado, o Nordeste do lado miserável, as histórias de violência, os noticiários dos moleques que botaram fogo no índio, do refém morto com estiletadas na rebelião da Febem? Praticamos, por incompetência, um marketing pocotó. Focada no erro, no absurdo, no feio, no incompetente, nos atributos que nos envergonham. Será que nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, também tem motoqueiro atropelado, hein? Será que tem violência, pobreza, injustiça social, corrupção? Claro que sim. Mas eles são mais inteligentes. Não fazem desses atributos a marca de seus países. Você liga a televisão e pocotó? Abre o jornal e pocotó? Seu filho liga o rádio e pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e pocotó? Assiste o horário político e pocotó, pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. Educação, educação. Tudo começa com educação. Você já ouviu falar em Paulo Freire, um grande educador brasileiro? Ele foi quase tudo que alguém deve ser quando decidir seguir a carreira de educador. De professor de escola a criador de ideias e métodos. A metodologia por ele desenvolvida foi muito utilizada no Brasil em campanhas de alfabetização. E por isso ele foi acusado de subverter a ordem instituída, sendo preso após o golpe militar de 64. Em 1980, depois de 16 anos de exílio, Paulo Freire retornou ao Brasil para reaprender o seu país. E em 89... tornou-se secretário da Educação do município de São Paulo. Durante seu mandato, fez um grande esforço na implementação de movimentos de alfabetização, de revisão curricular e empenhou-se na recuperação salarial dos professores. A Paulo Freire foi otorgado o título de doutor honoris causa por 27 universidades. Paulo Freire faleceu no dia 2 de maio de 1997 em São Paulo. Sua visão sobre educação está estampada num singelo poema chamado A Escola. Escola é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente. O coordenador é gente. O professor é gente. O aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade. É criar ambiente de camaradagem. É conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico. Numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo o meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair. Bye bye, Cicinos Alon. Você está ouvindo o Casaco Marrom, composta por Gutenberg e Guarabira, com Renato Correia dos Golden Boys e Danilo Caymmi. Casaco Marrom, gravado por Evinha, venceu o Festival de Juiz de Fora de Minas Gerais em 1969. A gravação deliciosa que você está ouvindo é do Trio Esperança, no CD A Capela do Brasil. Eu não me canso de ouvir essa harmonia vocal. Copacabana está dizendo que sim, botou a brisa à minha disposição. A bomba H quer explodir no jardim, matar a flor em botão. Eu digo que não, olhando a menina de meia estação. Alô, coração. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair. Bye bye, Cicinos Alon. Que bonito, né? É com o Trio Esperança e o Casaco Marrom que está terminando o Café Brasil de hoje. À minha disposição, a bomba H quer explodir. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sai, produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Eu digo que não. Você viu o time que teve conosco hoje? Edith Wharton, Paulo Freire, Sá, Rodrigues e Guarabira, Trio Esperança. Tá bom assim, o que é mais, hein? Alô, coração. Gostou? Não gostou? Acesse então www.lucianopires.com.br. Eu deixo o seu recado pelo operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. Vestir de novo meu casaco marrom. E pra terminar de vez, que tal um Nelson Rodrigues, hein? Amigos, eis uma verdade eterna: o passado sempre tem razão. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo o meu casaco marrom, tomar a mão da alegria. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.